Salvador, gol 1612, Lebrão na escuta. Gol número 2, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette para o gate 5, número 2. 294, chegada Cari, desce ao 1050. Decolagem 2736. Torre Salvador, boa noite, tá 3567, ponto de espera da 28, pronto. 625077. Né? 567, mantém o ponto de espera, aguarde para ingresso. Mantendo 3567. Mais dois travos, você? Sim, correto. 733, decolado aos 32, controle 119, decimal 35, bom. 1935, 2736. Controle, boa tarde, Fábio 2733. Força aérea 2733, mantenha pro até 2000 pés, aguarde vetoração para o final ILS. 733, mantenha pro até 2000, aguardando vetoração. IP545, pronto para o táxi POB52, autonomia 4 horas e 40, alterna Porto Seguro. Cidade 3545. Livre táxi? Confirme os dados por gentileza, 3545. É POB52, autonomia 4 e 40, Porto Seguro. Cruzeiro, reporte estabilizado, uísque Vitor Índia. Esquerda, proa 340, para trás estabilizado, uísque Vitor Índia. 1016. Juliette Alfa Golf, na Golf chama a torre 186, 35415. Da 2733 para final ILS Zulu da 28, com a direita na proa 360. Em caso de parede de comunicações, a interceptar a radial 340 de Salvador, reassuma a navegação, vou indo para DPIT, Força Aérea 2733. 736, direito 360, caso pare de comunicação, vai interceptar 330 de DPIT. Reassumir a navegação na proa DPIT. Visualizando isso que Vitor Índia. Isso que Vitor Índia, informe visual com a pista. Vamos parar. aeronave. 67 inicia. Um abraço, Mike Gold, contact Brazilian Center 123.0, February 127.3. Era 2733, é a sua navegação, vem na tua de PIT para completar sinal ILSU da 2833. Proa de PIT. Olá, WebJet 6730, teria cópia do plano? Afirmativo, aguarde mais um minuto. Aguarda. Era 2733, curva direita. Proa 110, força aérea 2733. Direita 110. Ao interceptar a radial 090 de Salvador, resta uma navegação autorizada ILS Sul da 28, força aérea 2733. Falha de comunicação na 090 de Salvador, vai receber a navegação para o sinal ILS. Referindo visual com a pista. 2016 aguardando, gol 856 grátis. 86, boa noite, Victor Índia. Papa Romeu, Mike Golf Bravo, pronto para cópia. Bravo. Só confirme o local que está estacionado, Mike Golf Bravo. Gente, no passo 3, autorizado para Jundiaí. O nível de voo é o 430, pela rota Aterrisk 58. Decola da pista 28. Após a decolagem, curva à esquerda, saída Golieval Gonza, controle 119.35, torre 1186, código transponder 5112. Nível de voo 340, pela rota Pesolono 4, decolada 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza, após CRAT. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5147. Ouro 903, chame Brasília, em 1245, está no 2015. Esquerda. 0935 é o controle, aciona 5147, a torre está operando em 18.6, o objeto 6720 está pronto para posto de estacionamento no 04. Autorizado e reporte para o táxi 6720. Vai reportar para o táxi 6720. Controle, muito boa noite, San 3894, informação Quebec, cruza 215. San 3894, ação de identificação, autorizada a chegada cara e desse mantenimento 050. 050, voando Joana para interceptar a chegada cara, San 3894. 567, chama Centro Recife, 1288, APM 13325, são 3567. Muito obrigado, boa tarde. Eu mandei pista 28. Ah, ali mantém, 5415. Script Angel, Solas 4-0, no 2-1, décima 9, liberar. 2-1, 9, escriturando, boa noite. 5-4-1-5, livre decolagem, 220 graus, com 12 nós. Livre decolagem, 5-4-1-5. Whisky, Vitor Índia, prossiga. Vou na pista para o ponto 5 BTA. Prossiga o seu táxi via Alfa, reporte para ingressar na Taxiway Kilo, Whisky, Vitor Índia. Sete, reporte para ingressar na Taxiway Kilo, Whisky, Vitor Índia. Correto. Vinde autorizado ingresso no pátio principal, no pátio 3 via Kilo, táxi via pátio 3, informe para ingresso no pátio principal, Whisky Vitor Ninja. Certo, vai via Kilo, pátio 3, após pátio principal, reportará para ingressar. Correto. Sonda Objeto 6720, está pronto para o táxi com 1-0-8 a bordo, 3 horas e meia de autonomia alterna com fins. Objeto 6720, autorizado via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118, decimal 6, é o Webjet 6720. Índia, Alfa, Golf, no ponto de espera da 28, 186, Webjet 5415, acione transponder 5143. 5143. Tipo 415, contato radar na decolagem, suba nível 120 na saída Coral, tipo 5415. Saída Coral subindo 120, 5415. Força aérea 2733, curva direita, proa 160, força aérea 2733. Direita 160. Seu limite é o custo do localizador, força aérea 2733. Notado pelo LOC. Ingressar no pátio principal, Whisky Vitor Índia. Whisky Vitor autorizado ingresso, reporte para cruzamento da pista 17. Ok, informará para cruzamento pista 17. Sou Salvador, boa noite, tá 8002, informação Quebec. Aguarde Galeão, altímetro no 0 no 3, 8002. É, 1013? No 0, 1 no 6, corrigindo, no 0 no 6, 8002. esquerda, 0 no meio, Guardão, tá, 8002. Fala Gol, mais 5 metros, é amassar a subida prevista, por favor. Aguarde mais 30 segundos, 1856. Obrigado. 250, recatará estabilizado e visual. Meio autorizado Salvador Recife, o nível de voo 390 pela rota Antarctica 58, decolada pista 28 após a decolagem curva direita, saída Aron, transição Melim. O controle Salvador é 119.35, torre 1186, acione 5144. Autorizado 390 para Recife pela Antarctica 58, decolada 28, curva à direita, Aron, transição Melim. 1935, controle transponder 5144, voo na 856. Correto, chame para Salvador, muito boa noite, o Gol 1602, informação Quebec, passando nível 240-160. O 1602, ação de identificação, autorizado chegar da CARI, desse mantém a nível 060. Identificou na CARI, é o 060, Gol 1602. 6720, no ponto de espera da 28, pronto. 6720, livre, a linha de decolar a pista 28, 220 graus, 159. A linha de decolar da 28, 6720. Estabilizado, tá 3894. 2000 pés, 1016, reportará estabilizado na final da 28, 3894. No 602, esse mantém a nível 050. Ao 050, Gol no 602. Solo. Salvador, Papá Romeu, Mike Golf Bravo. Aguarde um minuto. Oi, LS, ainda não usou a pista 2733. Zero 2733, complete na LS Luda 28, chame torre 1 no 8, decimal 6. 186. Uma sequência livre. Obrigado, Coronel. 4733, foi LS, visual com a pista. Boa noite, 76, confirme, mensagem para o centro, saiu muito entrecortada. Para o posicionamento, voo no 856, no 9. Mativo, toque arremete, forma que vai tentar executar um tráfego usando o pés para a gente verificar o topo das nuvens. Qualquer coisa, executa mais um procedimento. Gente, o 2733, livre toque arremetido, pista 28, 210 graus, 18 nós. Livre toque arremetido, 2733. Jet 6720, decolando os 49, controle 1935, bom voo. 1935, Jet 6720. Alfa e Golf, no ponto de espera, torre 786, Mike Golf Bravo. Boa noite, objeto 6720, decolando, se escuta, cruzando 2000 pés. O objeto 6720, contato radar na decolagem, saída gole, segundo nível 340. Nível 340, objeto 6720, saída gole. Sim, Rio Bravo, Terra Bravo, Quilo Papá. centro, identifique, mantém nível de voo 370 pro AB Jona, previsto chegada a Cari. Tá 3560. Ele tá permitido, 230 graus, 149, 2733. 733. Salvador, Gol no 764. Gol no 764, aguarde mais 30 segundos sua cota. Aguarda. Tá 3217, chame Brasília no 230, 273. Então, 8002, copia. Prossiga. Então, 8002, autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, pela rota peso Golo 4, decolada 28, curva esquerda, saída Gole Eval Gonza, após voará proa de Crate. Controle Salvador em 1119-35, torre 1186, acione 5160. Operador Aldo do Galeão, nível 360, decolagem da pista 28 com curva esquerda. A gente faz a saída da Gole, Val, Gonza, depois de Gonza, voa Crate. Intercepta o uniforme Zulu 14 até o Rio de Janeiro, Galeão, que é o nosso limite. 119-35, controle de Salvador, 18-62 a torre, o transponder 5160, tá? 8002. Correto, chame para acionamento 8002. Chamará. Para o táxi Goma 856 com 144, 3 horas, alternar Salvador. Autorizado o táxi via Juliette Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 118-6, 1856. Juliette Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 186, 1856, boa noite. Boa. Condições de agilizar e girar curto para sinal 28 para toque remetida. Temos uma sequência aí de aproximação no ILS que vai ficar complicado de fazer depois. Ativo lá e iniciar a base daqui a 5 segundos. Inicie base, o vento é 220 graus, 15 nós, já está livre o toque remetida, pista 28. Autorizar toque remetida no 28, 736. 3000 pés. 1096, confirmando 2109, gol no 602. Afirmo, gol no 602, 2109. Ativo, iniciando a edição 2109, gol no 602. 764, pronto para cópia. 764, pronto cópia. Voo 764, autorizado Salvador, Brasília. O nível de voo 280, pela rota Pesolano 7. Decola da pista 28 e executa o perfil Elefa 1. A frequência do controle 119.35, torre 1186, acione 5162. Autorizando Salvador Brasília, 280, Upper Zulu 17, decola da pista 28, na saída Elefa 1. O controle 119.35, a torre 186 e o transponder 5162, voo 1764. Correto, chame para acionamento 1764. Chama lá. Localizador da 3894. 3894, complete na LS, chame tu e 1186. 186, boa noite. Voo no 602, desce para 12 mil pés, ajuste no 0 no 6, autorizado LS do Lula 28, reporte estabilizado, voo no 602. Para 2 mil pés, no 0 no 6, vai reportar estabilizado final LS do Lula 28, voo no 602. Puxa acionar o 1617, 612A4 na posição 5. Autorizado, reporte para o táxi, 1764. Salvador 1764. Prossiga 1764. Ok, obrigado. Para 2, ponto espera, mantenha 1856, aguarde para ingresso. 856. 2733, tocou e meteu aos 57, confirma intenções. Executar outro tráfego visual, mais 0,5 tráfego visual. Ciente, curva esquerda, perna do vento da 1-0, no meu pés autorizado, corrigindo, perna do vento da pista 2-8, curva à direita, ok, curva à direita, perna do vento da 2-8, meu pés autorizado, 1016 o ajuste. Perna direita da perna do vento, 2736. Autorizou, puxe bem acionamento, chamará para o táxi, da 8002. 3235, Brasília, 1230, da 803. Checado, TAN 3894. Confirmado, pouso autorizado. Positivo, 3894. Trip 54 no 5. Serviço radar terminado. 55 milhas.